Amiga, se liga aqui, viu? Sábado, meia-noite, ainda não chegou notificação dele. Será que o álcool ainda não fez efeito? De passar pra cabeça o que tá no peito. Foi só eu falar pra sentir meu celular vibrar. Áudio de 2 minutos pra lá. Zero paciência de escutar. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o ar, foi só isso que eu entendi. Toda vez que ele bebe é assim. Toda vez que ele bebe é assim. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o ar, foi só isso que eu entendi. Toda vez que ele bebe é assim. Eu digito que não vou, mas já tô no caminho. Tu já viu, Paloma? Dá esses horários, ele começa a me ligar. Já sei que ele tá vivo. Tu acha que eu vou ou não, amiga? Vai não, amiga, já não sabe como é. Foi só eu falar pra sentir meu celular vibrar. Áudio de 10 minutos pra lá. De escutar. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o alto, foi só isso que eu entendi. Toda vez que ele bebe é assim. Toda vez que ele bebe é assim. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o alto, foi só isso que eu digito que não vou, mas já tô no caminho. É, não teve jeito, eu tô indo te buscar, amor. Vida, toda vez que ele bebe é assim. Eu digito que não vou, mas já tô no caminho.